ajude com as suas fortes mãos. Pai, eu pequei, preciso do seu perdão. Pai, me levante de onde que eu caí. Por favor, me salve, Pai, preciso de ti. Pai, me ajude com as suas fortes mãos. Pai, eu pequei, preciso do seu perdão. Pai, me levante de onde que eu caí. Por favor, me salve, Pai, preciso de ti. O que eu fiz, aonde eu cheguei? Só contra ti foi que eu pequei. Eu venho aqui te pedir perdão, Pai. Já não aguento mais essa situação. O diabo ri, zomba da minha cara. Ele me acusa, aponta todas as minhas falhas. Eu sei que errei, mas me arrependo do que fiz. Pai, por favor, me perdoa, preciso de ti. Pai, me ajude com as suas fortes mãos. Pai, eu pequei, preciso do seu perdão. Pai, me levante de onde que eu caí. Por favor, me salve, Pai, preciso de ti. Pai, me ajude com as suas fortes mãos. Pai, eu pequei, preciso do seu perdão. Pai, me levante de onde que eu caí. Por favor, me salve, Pai, preciso de ti. É muito fácil julgar, é muito fácil falar. É mais difícil ajudar, é mais difícil abraçar. O criticar é mais fácil, o acusar é mais fácil. Perdoar que é difícil, abraçar é embaçar. Ei, não quero fazer disso um exemplo, não. Mas quero ser exemplo para a vida dos irmãos. Quero vestir a camisa de Cristo crucificado. Quero abraçar a causa nobre do necessitado. Quero odiar o pecado, mas não o pecador. Não sustentar a pedra pesada de um acusador. Quero ser aquele que acolhe pra conceder perdão. Ouvir a voz do Espírito em meia multidão. Pai, me ajude com as suas fortes mãos. Pai, eu pequei, preciso do seu perdão. Pai, levante de onde que eu caí. Por favor, me salve, Pai, preciso de ti. Pai, me ajude com as suas fortes mãos. Pai, eu pequei, preciso do seu perdão. Pai, levante de onde que eu caí. Por favor, me salve, Pai, preciso de ti.